Chame na cabeceira 197. Avistado, próximo à cabeceira 97, tem condições de decolar com a proa 045 Nordeste. Decola então, vento 120 graus, 109. Eu decolo então. Por série 2733, informação de tráfego, um helicóptero Alfa Serra 50, decolando da cabeceira 17 à sua esquerda. Decolou 5-1, aguarde transferência de controle. Afirmativo, faz a prova LC. A proa, que lugar? O LC, o destino, senhor. Eu não entendi qual o destino, qual local que tinha proa. O destino é LC, senhor, próxima rotatória, faz a proa já? Autorizado. Lima mais forte, chama o controle de Salvador em 119.8. 198, Fox. Você escuta? Próximo na posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 500 pés, executando o TGL na pista no lugar. Consideração, está direito, 5 metros. Aqui, ali, ó. Controle de Salvador, boa noite, Lima mais forte, decola, transfere. Estrutura do controle em forma justa na 09. É, a gente vai reportar visual para pouso. Série 2733, tocou RMTO 53, curva esquerda, perna do vento, pistão na 0. Banda esquerda na perna do vento, dá um 02733. Mais Fox, informa o tráfego na posição de 9 horas, 5 milhas, mantendo 500 pés, com pouso programado na LC também. Acesso, o tráfego vai ficar sem escolha e coordenado. Sim. Prefeito, informa o Lima, tráfego na posição de 2 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés, o Lima, Max Fox, com pouso programado no LC também. Esse é sempre coordenado, já avisou com LC, tá? Tudo. Autorizado decolar, 190 graus, 099. Autorizado decolar, 190, 193 a bordo, Alcea, Campinas, 3 horas. Autorizado, via Índia, ponto de espera, chamação em 118. Seguinte, reporte girando base, pistão no zero. Seguinte, reporte girando base, pistão no zero. Passará a 2733. 309 para você. Sombra 27, posição 62, a condição do campo e cópia para localização de tráfego para Guarulhos, assim que possível, por favor. Informação Mike em curso, confirma, recebeu a informação X? Informação 3897, quem chamou ela, falso? Afirma, X não está recebendo nada aqui. Tem que copiar as informações do aeródromo. Afirma. Gente, a pista em 1190. Vento agora 100 graus 099. Temperatura 28 graus. O controle opera em 119.8, torre em 118.95. Gente, tem autorização para Guarulhos? Só confirmando que é NH10012. Copia para Guarulhos? Afirmo. Guarulhos autorizado 320. Decola da 10, com a primeira curva direita na saída da Eule da Morte. No peso 10 é a primeira aeronave que intercepta após Piraí e conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5015, controle 119, decimal 8. Guarulhos 3420. Cabeceira 10, da El Lida Bridge, com cobertura direita. Perdão, da El Lida Motiva. Ela via 310, Piraí, depois conforme o plano 5025, 19, decimal 8338. 1897, cotejamento correto, a porta pronta para o puxo de questionamento. Obrigado. Autorizado, toque de metida, pistão 10, 110 graus, 08 nós. Autorizado, 2733. Também 6201, autorizado a linha manter. A linha é manter, 6201. Aérea 2733, tocou o remeter ao 59, curva esquerda, perna do vento, pistão no zero. Chame pronto para girar a base. Torre, o 2733 solicita vetores para procedimento ILS X-Way. Gente, então mantenha a proa e aguarde coordenação com controle. Estou aguardando orientações 2733, está mantendo a reta de decolagem. Chama o controle agora em 1998. 198 chama na 2733. Exato. Carro também do Partido do Brasil, agora Controle Salvador, Força Aérea 2733, decolada no zero, cruzando 1.200 pés, solicita vetores para o ILS, X-Ray. Gente, Força Aérea 2733, presente curva esquerda na proa 360, limitado por 8 milhas. Esquerda 360, limitado por 8 milhas, 2733. Controle, poderia informar o auditor de autorizada para o 2733? Tudo mantém a 2006, informa ajuste 1011, 1009. 2000, ajustado 1011, 2733. CLM 201, autorizado decolar, 110 graus, 0109. Vai estrejar, né, 201. 5 milhas. Esquerda 290, limitado 15 milhas, 2733. CLM 201, decolou 02, chama o controle em 119.8. 198, boa tarde. Boa. Boa noite, CLM 201, decola, cruzando meu perto. CLM 201, boa noite, contato radar, segue da Loureiro 1, estou para o 360 para o Agileda. 360 para o Agileda, 601. 5.7, agora com Recife, 1.288, Rádio Negativo, 1.2.0. Sérgio, boa noite. Sérgio, 2.7.1.10, pronto, taxa, KB 64, altura 60230, perna Salvador. 64 a bordo, altima 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1985, bom voo. Obrigado, Índia Alfa, 1285, obrigado e até daqui a pouco. Salvador, ao 54206, que dá estacionamento no portão 1. Salvador, ao 54206, que dá estacionamento. 54206, quadrão, estão com a equipe de sola, faz passagem da TR da companhia na retaguarda, autoridade, chama pro táxi. Após a TR, o táxi está Siga presente, curva à esquerda na proa 265, limite 1.0 milhas. Esquerda 265, limitada 1.0 milhas, 2733. Salvador, guarda 09, sabe aí que eu fiz, igual com o carro. Santo, para ingresso no circuito, curva 2.95. Autorizado ingresso na 1.0, aliás, decolar com 120 graus, 10 mais 2712. Para presente, faz uma navegação, zona Progidona, líder leste, reporta com estabilizado. Progidona, reportará com estabilizado, 733. Doa, o gol no 645, no portão 2, 107, estrelação, vitória. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da Eule da Pidev. Decola da 10, curva direita, controle 1.8, aciona 5022, coteja. 360, 50, da Eule da Pidev, decola 10, curva direita, controle 198, responde 5022, gol no meio bastante. Planejamento com a Action para prospeccionamento. Demorar. Decola 07, controle 198. 198, uma boa. Voluna 705, observador aérea com a pista 10 e LS 6, antena 08 graus, com 09. Hoje o XG é o esquema 309. É, em forma do solo, vento 100 graus, 109. Controle Salvador, boa noite, Azul 2712. 2712, boa noite, contato radar, saiu da Conde, autorizado direto Conde, subindo para o 170. Autorizado direto Conde, 702712, obrigado. Com a posição no momento. Lama 10, confirme. 3, via literal. Sul. Guardião 08 na escuta do controle, reporta quando fora do bar. Senhor 2733, completa com a posição voadora em 18.95 e apoio. 18.95, chamada 2733. Torre Salvador, Força Aérea 2733, estabilizar o localizador. Se a gente fechar a aproximação, vai efetuar pouso ou remete? 13325, bom voo. 251, Alcena 3325, boa noite, 1201. Então 10, vento 120 graus, 109, 2733. Autorizado pouso 2733, tranquilo. AB 115 e autonomia 0330. 2115 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, pode esperar a torre 1-1-8, esse 1-9-5, bom voo. Vive táxi Índia Alfa, pode esperar 1895, azul 1-0, 1-2, azul 406, obrigado. Portão 2 para pushback também. fax? Tá na fax, 642. Boa noite, 206, ponto 0, 0, 0. O azul 406, atenção. Autorizado o táxi até a interseção e chame para o decolagem. Informa o horário do pump. por aqui, vamos verificar com a sala IF, só um instante. Guardião 08, atento o Guardião 09, está em sentido contrário aí, sua frente, torre de 2 ou 3 milhas, está visão? Vamos voar com o guarda nave. Ok, está autorizado da presente, ultrapassando o tráfego, fosse que vai base 17, reporte o Guardião 08. Vai falar na base 08. A porta, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, estaciona 95, voo. Via Índia Alfa, ponto de espera torre 4201, controle 19, sinal 8. 19, 8, obrigado, cadê o vermelho? Número 45, de decolagem, vento 120 graus, 10 mais. De decolagem, 10 graus, por favor, 10 graus. Sai da PUCA, só tem uma terça de 3 graus, o 4206. Autorizado 3897 alinhar e manter o zero. Alinhar e manter o zero da 3897. 645 da Colos 17, controle 9 da 8. Tá, 8, vou no 645. Guardião 08, autorizado pelo pistão 7, vento 120 graus, 10 mais. Obrigado pelo 948. Colos 645, contato radar, saída da EUS, submotor em 360, voando Lula. Voando Lula, 360, subindo, com o 645. Tráfego na posição de 1 hora e meia dúzia de milhas, mantendo no motel e um helicóptero. Como faz? Tango, tráfego aqui. Guardião 09, tráfego na posição de 11 horas e 5 milhas, como na leste, mantendo 2 motéis. Charlie 550. Guardião 08, seu solo 20, autorizado o retorno, táxi até o Dré, ao estacionar para você ali, né? 3897, linha decolar, vento 120 graus, 10 graus mais. Oeste, eu consigo ligar para a geração, de Aldera Mata. Lima, Papa Kilo, chama a torre em 28.95. Boa tarde, Papa Kilo. Tá vendo Lima, Papa Kilo. Papa Kilo, gostei da aproximação, é, intenção de pouso 0017. A intenção é cancelar em 2017, Lima, Papa Kilo. Então chamando a final normal no zero para cancelamento. Cancelado. Então 3897, decola os 2-1, controle 1, 9-8. 9-8. Fazia 08, livre na pista no 7, parte de Figura E, estacionar a frequência livre. Bahia Recife em 12545, alterna 12685. 2545, alterna 2085, eu sou com 206. Cancelado aos 2-2, chama na final da 1-7, Lima Papa Kilo. Na final, Lima Papa Kilo. 7, Fronte da Elfa, gentileza. 3, Lado Lobo. Entra, Zeta, Zeta, Zeta, obrigado. Controle, é o azul 27 no 2, possível link na 150. Sim, tudo lá, e mantém a 150, 27 no 2. Gente, para 150, 27 no 2. Lima 645, centro Recife, Lima 251, na secundária no 3325, bom voo. Recife no 3325. Nosso plano está sendo retransmitido, se tudo correr bem, mais uns 5 minutos devemos ter aqui. Táxi sujeito ao toque de tráfego, via hotel, chama para o cruzamento. Temperatura 2.8, agora 2.1, 2.6. possível, 360 do avião. Qual horário do plano? É um pouquinho mais tarde, 8:58. A gente deve uns 100 mais 5 minutos. Sem problema, só mais escuta, obrigado. Do 2712 controle. Forma serviço agora encerrado, 1 minuto para a posição Coisa. Chama agora Aracaju em 1203. Boa noite. Plano visual 410, vento 190 com 9 nós, temperatura 27, ajuste 10012, autorizado via chegada bom, visto a 4 mil pés, ajuste elemento 0012. Na presa de Duna, vou no 705. Na presa de voadora, vou no 705, deixando para 4. Recife, 251. Recife, 251. Boa noite, tá? 3297. Será o INS completo. Muito obrigado. Veja. Rotar 317, autorizado para Galeão, nível 360, final VMB 857. Dael Leda e Rumi, 198-5037. Veja, mais correto, chantará para o inspecionamento. Chamará. Romeu Foxtel November, boa noite, assumo identificação, desse nível de voo 050, via chegada a MAN, Salvador Trando Visual, Rapista 10, vento de 105, com 99, temperatura 27, ajuste 1012, repare, final do procedimento, ele é se excluir pela pista 10 de Foxtel November. O plano foi transmitido, mas ainda não recebemos aqui no sistema. Aguarde assim que possível o Teracop. Siga. Gente, suscita condições? Estranho 1-0, vento 1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 2. Neto 2000 pés, visibilidade de grupo de 9, temperatura 2.8, agora 2.1.3.4. Novembro, confirma sua velocidade indicada. 329. Reduz o 2509. Reduzindo para 2.0. Autorizado, chama para o táxi. Passará para o táxi. 9. Oxlane, Mike, chame torre 1895 para acionamento. Encontro setor norte de dono, afastado em 19 milhas. Tem cuidado, Terra Novembro na praia de Duna, pista 3.006. Tem algum tráfego visual para a pista 1-7, não, né? Tem para o controle? Tem algum tráfego aproximando visual para a pista 1-7? Sim, sim, só com Terra Novembro? Ah, sim. Negativo, Fox, é 90 e nenhuma aeronave está seguindo para a pista 97. Então, funciona, vendo que o senhor cancela o plano IBM, o plano de pouso na pista 17 visual e você fica para a rota nova. Passa cruzado para a rota nova, o plano IBM cancelado agora 2137. Isso pega 1.510, o Fox Serra 90. 1.510, na programa da Bora Fox Serra 90. Sente o cotejamento correto, sente do acionamento, chama para o táxi. Zona ILS, o Uno 705. 705, CMT, Uno 2995. 2895, Uno 705, tamanho. Salvador, Uno 705, vai passar o externo, trem baixo travado. Aguarde para a cópia. Vai aguardar para a cópia, o senhor já pode sair. 9109, torre 198, decimal 95. 1-9-8-9-5, guarda na gravada. 2733 está autorizado a aliar e manter na 110. Fox Air Lagoa, Sessão 47, qual é o baixo? Para aeroporto. Está autorizado 180 e retorno pela pista. Vai ligar a primeira esquerda, observando a saída de aeronave que está mantendo posição ali. O Lear 45 que vai entrar agora na pista 317. Pode aguardar a entrada do Lear agora, a gente passou dessa posição. É isso, faça 180 e aguarde a entrada dele na pista para depois conseguir o start. Fox Mike autorizado, esquerda para a cabeceira, 17, a parte aliada e pronto. Temperatura 28, agora são 2148. Passou normal. No pátio 3, o gol na 705. Gol no 705, taxi via pátio 3, pátio principal, portão número 2. Pátio 3, pátio principal para o 02, gol no 705. 1010. 2736, vim decolar. 1010, decolo. 1010, decolo. O Fox Air, uma vez agora, a esquerda está livre e o aeroestátua está livre. A zero está livre, cuidado, boa noite.